Botia kitembe, bomonye. Botia kitembe nanzembo na wendoso. Botia kitembe, bomonye. Botia kitembe nanzembo na wendoso. Babo tangai wendoso. Bana oyu.